out of Aventurate. Já para cruzar, correção, para ingressar na 1735, levando a parte da bata, senhor. Ok, Lima Mike, aguardando na Quebec ali para passar com a sua autorização de ingresso, obrigado. Cai 050, boa noite, espaço. Reporte cruzamento da correção, reporte para ingresso na 17. Tá ok, estamos na máquina agora. Sim, a gente reporta na Quebec para ingresso na 17. Bom, Mariano, obrigado. 3455, solo aos 43. Libere e mantenha a Delta, solo 121, decimal 9. 219, mantenha a Delta, até a 3455. Azul 4070, ajuste 10 no meia, vento 240 graus com meia dúzia, pouso autorizado na 28. Livre para uso, Azul 4070. Tá 3561 após a passagem do tráfego que pousa 28, Embraer 190, autorizado ali a manter. Afirmativo, após a aeronave na curta, final está autorizado, ali a manter o 3561-18. Quilo Delta, autorizado, ingresso 17, a parte está livre. Ok, vai ingressar na 1-3, vem com o Mariano, está livre, certo. Estabilizou no localizador, tá? 3662. Ok, passa o ZAN, complete final LS, chame torre 1186-3662. 1866. 3858, desça para 2000 pés, autorizado LS, informe o localizador. Sobre estabilizado, 3858. Boa noite, 3662. 3662, boa, continua a aproximação 28, aguarda pista livre, ajuste no 0 no meia. 0 no meia, aproximação continua. 40 livrão. Azul 4070, boa, autorizado Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette 09. Autorizando a decolagem da 35128. Já, o Delta livrando a pista, boa noite, obrigado. Kilo Delta ciente, 17 livre, boa noite. Dois, Salvador. Boa noite, Gol, menos 3, tá no ponto de espera, pronto. Menos 3, Lua, mantém o ponto de espera da 28. Mantém. Tem 40 ainda, o Avianca 6310? Para 2000, ajuste 10, 16, informe localizador 6310. 2000 no 0 no 6, 60 no 60, 310. autorizado, 28, ajuste no 0, no 6, 230 graus, 612. Médio autorizado, pouso, piso 22, 73662. Cruzar 2000, 3561 na decolada aos 47, chama controle, 1935 para viagem. 1935, obrigado, boa noite. Final LS, Torre 1186, 3858. 86, boa. Meu no 3, decola imediato quando autorizado? Possível. Utilize manobras, a Lima tem. A Lima tem, meu no 3. Salvador, boa noite, até 3561, vai cruzar 3000 na cola. Jonas. Pista 28, Salvador, chegada a casa. Com 398. Decolagem autorizada, 230 graus, meia dúzia. Tá iniciado o gol, no meio, no 3. Salvador, boa noite, até 3858. Estou imaginando, iniciar o gol. Ajuste no 0, no meia. Vem, 3858. Posição 07, senhor. Alfa Juliette, 07, 18, 6662. 184, over Salvador. Contact the sequence, 2545. 86. 62, chama a torre, 108.6, obrigado, boa noite. Teca Brasil, 6310. É impossível copiar a sua transmissão, senhor. 6310, número 2, ajuste no 0, no 6. Guarda pista livre. Agora, clareza, o Uno tá, entendeu que é para guardar a pista livre. 3258, como recebe a torre? Agora 5x5, estava recebendo bastante mal também. Ciente, pouso autorizado na 28, 230 graus, 59. Livre pouso na 28, está 3858. O meu no 3, decolado ao 50, controle 1935. Controle 1935, gol no 6, ou no 3, boa noite. Boa. Avianca 6310, como recebe a torre? Agora sim, senhor, 5. Ciente, número 2, o ajuste 10 no 6. Número 2, 10 no 6, Avianca 6310. 4-0, gol de ofício no 6, ou no 3. 3852. Ainda consegue liberar na Delta? Tá liberando, 3852. Gente, mantenha a posição na Delta e chame solo, 121.9. Mantenha 219, 3852. Avianca 6310, Jochino 0 no meio, 230 graus, 5 nós, pouso autorizado, 28. Afirmativo, pouso autorizado na 28, 6310. Descendo alto, vou chamar para a Delta Juliette, 3858. Pois não, 3858 autorizado, Alfa Juliette, para o portão 612. Alfa Juliette, 612, 3858. Controle, eu vou no 76. Possível para o controle? Fala que não irá efetuar, conseguir fazer a restrição do nível 100 até 15 milhas antes aqui de Salvador, ok? Não há problema. Recife 1288, 1335, 3561, boa noite. Boa noite. Chega Brasil 273, apenas 230, 1273. Bianca 6310, solo 54, esquerda, solo 121.9. Libera a esquerda e chama o solo 219, obrigado, boa noite. Boa noite, prossiga. Por gentileza, autorização Galeão. 28, antena 3325. Ok, 1288, 13325. Fogo 1693, boa noite. Boa noite, bom voo. Trabalho. Tela, se ele foi originalmente feito para as 23h30, eu devo tê-lo aqui em mais 5 minutos, senhor. Ok, é que cê, foi feito uma CHG também pra agora, por 55. Eu vou fazer o seguinte, pra eu não ficar incomodando, eu fico na escuta, pode ser? Solo, Avianca 6310. Avianca 6310, autorizado Alfa Índia, portão 01, no chat. Índia 01. O 3-7-0 9731, um momento só. Pista 28, 604, da presente boa, Jonas. Na FTN, eu só estou encontrando o seu plano, negativo a CHG. Confirme em que sala é essa que foi apresentada a CHG, senhor? Só um minutinho que eu estou contando com a companhia. Bom, 884 estabilizado no localizador. Voo no 884, complete, final ILS, chame torre 1 no 86. 8-6-2, igual no 8, 8-4. Sinal 28, baixado e travado. 884, boa, tráfego avistado, aí 810.16, 240 graus, com nosso pouso autorizado, 28. Centro de pouso 28, voo no 884. Mike Bravo Tango. Oi, chamador Mike Bravo Tango. Mike Bravo Delta, prossiga. Liga, possibilidade de entrar numa frequência alternada, por favor? Firme. Uma frequência alternada, eu queria falar um negócio com o senhor, por favor. Vou abrir aqui 1, 2, 3, 4, só um minutinho. Obrigado. Alfa e Índia, portão 02, senhor. Alfa Índia pro 02, com 884. Azul 4071, boa noite, informação Victor 300 Campinas. Presença será coordenada, senhor. Provável gole bom, azeguate coordenação, o Azul 4071. Siga 9731. É, informação que chega para a companhia que o plano já está autorizado por Brasília. Mas senhor, eu não entendi. O senhor me falou que o plano já está autorizado por Brasília, é isso? É, foi a informação que a companhia passou pra gente. Gente, comandante, o plano do senhor não é autorizado por Brasília. O plano do senhor é autorizado por Recife, amigo. Não, tudo bem, eu só passei o que me foi informado. Mas tá ok, estamos na sua escuta aí. Obrigado, senhor. Só mais 2 minutos para a cópia. Ok. Salvador, boa noite, TAM 9401, ciência da informação vida, autorização Galeão, se possível. Qual nível para o Galeão, senhor? 38. 38 será coordenado, provável gole, transição Gonza após direto CRAT, aguarde coordenação, número 3 para a cópia, TAM 9401. Obrigado, aguardando. Objeto 9731 para cópia. Pronto. Objeto 9731, Salvador para o Galeão. Nível de voo 340 autorizado, via Presoluno 4. Decola da pista 28, mantém proa até 3.000 pés. Após curva à esquerda, na saída Gole, até a posição Eval, após Gonza, após direto posição CRAT. Controle Salvador opera em 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Aciona 5102, objeto 9731. Está aprovado, então, Galeão 340, pela Epsilon 4. Decolando 28, mantém 3000, após curva esquerda, Gole, Eval, Gonza. Após direto, CRAT. 1935, controle de saída, 1862, 5102, eu transpondo, objeto 9731. Procedimento correto, objeto 9731, na remota do pátio principal, chame pronto para o posto de estacionamento, senhor. Camarada, obrigado. 952. 7, portão 4, sentido X, 340, Confins. 340 com fim, será coordenado, senhor número 3 para cópia, guarda de coordenação, 6727, provável cola e transição Gonza. Sua escuta, guarda Gonza. Número 04, confirme o número mais. Pode acelerar para sequenciamento, Salvador. 071 para cópia. Acerto, adiciona a escuta. 14071 no Salvador para Campinas, nível 300 aprovado, para o ISC 58, decola da pista 28, mantém proa até 3.000 pés, após curva à esquerda, na saída Gole, transição Gonza, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.62, aciona 5070 azul 4071. Até 71, aprovar 300 para Campinas, para o ISC 58, decola da 28. Mantenha a proa até 3.000 esquerda, intercepta Gole, transição Gonza, 1935 a liberação, 186 a torre, aciona 5070. 5070 com o transmitimento correto, azul 4061, chame pronto para o... correção, azul 4071, chame pronto para o pushback acionamento no portão 09. Quem chamará? Confim será coordenado, senhor número 3 para cópia, guarde